Costa Lima Quebec, vetor para sequenciamento, curva à esquerda na Pro 0115. Esquerda 0115, Costa Lima Quebec, para vetor. Está limitado pelo localizador, Costa Lima Quebec. Gente, limitado pelo Costa Lima Quebec. Papa Romeo Tango Juliette Serra, direita Pro 060 para o localizador, desça para 2000 pés, ajuste 1-0 no 4. 0-0-4, desce para 2000 pés, curva direita 060, minha autocópia. 5-5-4-9-0? Mantenha, me escuta e aguarda para cópia. Vitorinha Juliette decolou 17 com controle 1935. 19 com 35, Júlio. Muito grato. Peguei. 9-0. Autorizado Petrolina nível 200, conforme a rota do plano, decola da 10, sai da Momo Alvo DCT. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5430 no transponder, 11935 a frequência do controle. Usado 200, pista 10, saída Momo Alvo, depois DCT. E transponder ao 5430, controle 11935, copiou o trip 5430. Correto, chama para o push na remota no 4. Chamarias para push 5490. Para o táxi Gol 1983 com 177 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternando Galeão. Prossegue via Índia Alfa no ponto de espera torre 1186, altímetro 1014. Entre Alfa Fonte, esperando 0-18-6, o Gol 1-9-3. Ok. Controle Salvador, boa tarde, Gono 260, está cruzando 190 para 1960, gente da Mike. Gono 260, identifique, desça para o 050 para o Aditap. 050 para o Aditap, o 1260. Controle, teria o ajuste para o Costa Lima Quebec? 10 no 4. Gente, 10 no 4. Controle, o Mike é com o vento passando pinto azul. Mike é Covid, eu chamei torre 1 no 8, decimal 62. Bravo. Fala, meu Mike é Covid, passando pinto azul. Gente, o Mike é Covid, ciente, mantenha a espera visual. E Itapuã aguardando para cruzar o eixo da 1-0, final da 1-0. Gente, mas é coberto. Mantenha 025, 2500, Vitorinha Júlia. Gente, Vitorinha Juliette. Salvador, bom dia, Altan 3896, informação mais. 3896, bom dia, identifique, desça ao 060, chegada Mari. 060, Mari, identificado. Desça ao 060. Grato. Está ingressando o localizador, o Tango Juliette Serra, chame torre 1 no 8, decimal 6 dúzia. 18 6 dúzia, Tango Juliette Serra, obrigado, bom dia. Bom dia. Tango Juliette Serra. Tango Juliette Serra. Tango Juliette Serra, continue a aproximação, reposto externo para modificar regras de voo. Certo, me importarei. Voo no 983, decolou os 22, controle em 1 no 935. 935, gol no 983. Está 9911, pronto, conta? Pronto, está 9911. Está autorizado para Fortaleza, 310 ao nível, conforme, desculpa, conforme a rota do plano, decolada 10, sai da MOM, transição frote, após decolagem, curva esquerda. Aciona 5413, transponder, 11935, a frequência do controle. Tota 991, autorizado para Fortaleza, 23.0, conforme a rota do plano de voo, decola da cabeceira 1.0 na saída MOM, curva à esquerda para decolagem, transponder 5413, controle 11935. Cotejamento correto, chama para o push no pátio 3. Não, é agora, cotejamento no pátio 3. Não, aqui está 5 milhas atrás do mesmo. É possibilidade, senhora, de prosseguir para o setor sul e efetuar o cruzamento do campo para a base normal pela Bronco 7? Ô, Mike Vitor, é preferido que o senhor mantenha o setor, ok? Mantenha o setor aguardando para prosseguir. Eu só vou questionar se o próximo tráfego vai pousar na 10 ou na 17. Aí assim que eu tiver essa informação, eu já autorizo o seu cruzamento, mas no momento mantenha o setor. Sim, a gente aguardar na cruzeta, graças. Juliette Serra Visual, deseja prosseguir o do 7. Modificou os 24, autorizado, base pela direita da 17, Juliette Tango Serra. Certo, base pela direita da 17, Tango Juliette Serra. Oi, Salvador, muito bom dia, Copatango, Oscar Lima, Quebec. Oscar Lima, Quebec, bom dia, já estabilizado, vai prosseguir para 10 ou 17? 10, Oscar Lima, Quebec. Continua a aproximação, Oscar Lima, Quebec, aguarda a transição de pouso. Ciente, Oscar Lima, Quebec. Oscar Lima, Quebec, para informação, temos à direita helicóptero a 500 pés sobre o litoral, não irá interferir na aproximação, ok? Sim, já está visual com o aeródromo, Oscar Lima, Quebec, vai prosseguir visual. O Mike Eco Vitor tem visual, o Bravo Eco 9 Lima, que já está passando externo? Ok, sim, se reposta quando visual, que assim que o senhor estiver visual com o mesmo, iremos autorizar o cruzamento à retaguarda, ok? Da aeronave. Positivo. Tomara quando visual. De base para sinal com 35, Tango Juliette Serra. Copiado, Tango Juliette Serra, livre pouso no 7, vento no 4, 0 graus, 1, 0, 9. 7, livre pouso, Tango Juliette Serra. O Oscar Lima, Quebec, tráfego adicional à sua esquerda, em procedimento de descida já para pouso não no 7, não interferirá na sua aproximação. Paciente, Oscar Lima, Quebec. Ok, o Mike Ecovito agora visual para a aeronave nacional. Em condições visuais e com segurança, autorizado o cruzamento do final da 10, a retaguarda do mesmo, Mike Ecovito. Mike Ecovito vai fazer o cruzamento, a retaguarda do mesmo com segurança. Autorizado, chama táxi 991. 991, vou chamar para o táxi. O vento de 140 graus, 129. Gente, eu acho que você deve ter de pouso. Juliette, Tango Serra, solo aos 26, prosseguindo para que pátio? Pátio 4, backtrack autorizado, chame pista livre. Pouso TAP, prossegue para 2000, com 1014, informando estabilizado. Ok, passando o TAP depois para 2000 e informar estabilizado 1260. Decola da 10, saída da EL, Leda de 10. E após, correção da EL, Leda direto. E lá vou direto por seguro. Aciona 5431, transponde 11935, controle. 0 por seguro, nível 300, saída da EL, Leda, após direto, porto seguro. 5431, transpõe 1935, controle, 3602. Chama pro curso no 07, tá? Gente, 3602. Mike, é com Vitor, livre pouso no 7, sobre a cabeceira, o vento no 40 graus, 119. Livre pouso sobre a cabeceira no 7, Mike, é com Vitor. Oscar Lima, Quebec, solo aos 18, livre à direita, ao livrar 1219. É, só ao livrar 1219, Oscar Lima, Quebec, à direita. Bom dia. Para táxi Gol 1397, estamos com 75 pessoas a bordo. 3 horas e 49 minutos de autonomia alternando Galeão. Dona 397, ingressa via Índia Alfa e o ponto de espera Torre 1186, altímetro 1014 agora. Sente via Índia Alfa no ponto de espera Torre 1186 com 1014, ou 1397. Paulo Salvador, muito bom dia, está passando o Oscar Lima Quebec, livrou. Bom dia Quebec, consumir passe? Aviação geral para o Oscar Lima Quebec. Pátio 3, atenta ao sinalizador. Ciente, Oscar Lima Quebec, pátio 3. Atenta ao Boeing no pátio 3 também que está em pushback, ok? Alfa Kilo, pátio 3. Ok, pode seguir em frente, Oscar Lima Quebec? Isso, você vai levar Alfa Kilo, que é essa taxiente à sua frente, e prosseguir para o pátio 3, atenta ao sinalizador, e ao total que está em push no mesmo, ok? Paciente, Oscar Lima, Lima, cópia. Correção, Romeu até o Oscar. 3896 para 2109. Após o ETAP, prossegue para 3000 de pés com 1014. Após o ETAP, prossegue para 3000 com 1014, reduzindo para 210, é isso? Positivo. 3296, gente. 1983, agora com o centro de área 13325, tem um bom voo. 3325, bom final de semana, gol 93. Avisão com Lorenzo, no ponto ideal, Índia Júlia. Ok, Júlio, e frequência para fazer ação local e descida até o regresso. É mais grato. Uno 260 indicada. Agora 200, senhor. Gente. Quatro a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Natal. Prossegue via Juliette Alfa, ponto de espera torre 1086, 1014 no altímetro, bom voo total. Total na final do mundo via Juliette Alfa, ponto de espera Afirmativo. Está autorizado o voo local, circuito de tráfego na 17. As curvas serão coordenadas com a torre e aciona 0137. Pessoas a bordo, parte que se encontra. Para táxi, torre 186, 1014 na altimetro. 1014, para o táxi, é 3602, TB 1444 e 15, confirme. Prossegue via Juliette Alto, no ponto de espera, torre em 186, altimetro 1014, 3602. Via Juliette Alto, ponto de espera, 186, 1014, ajuste da 3602. Salvador 5490, está pronto para posicionamento na remota. Autorizado, se tiver questionamento, se mata, 5490. Posicionamento chamará 5490. Copiado, Romeu, até Oscar. Autorizado, táxi, me chame num ponto de espera. Autorizado, táxi, chamada ponto de espera, Romeu, até Oscar. Bom dia, autorizado, ali, decolada 1-0, com vento de 1-2-0 graus, 1-2-9. Dando 1200. Torre agora 18-6. Muito bem, Aguilar. Salvador, bom dia, o voo 1200. 1260, bom dia, já estabilizando, continua a situação, reporte certo. Reporta lá. Salvador, trip 5490, POB 51, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Aracaju, está pronto para táxi. 5490, Juliette Alfa, no ponto de espera, torre 186. O altímetro agora marca 1014, tenha um bom voo. Juliette Alfa, no ponto de espera, torre 186, trip 5490, boa até o retorno. Dona, chama em torre agora, 18-6, tem bom pouso. 3-8-9-6, chama a torre, 18-6. Torre Salvador, 3-8-9-6, está habilitado. 302, chame Tarção do Dia Serra, informe para o voo no 260 e TAM 3896, chuva leve sobre o aeródromo. CN 3806. CN 3602. Ponto de espera da 1-0 pronto, 3602. O TAM 3602 está no ponto de espera da pista 1-0 pronto. Sim, a gente mantém o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, 3602. Total 99 no 1, decolou os 38, chame o controle, 1-9, decimal 35. 1935, bom dia, total 991. Autorizado pouso pro gol? Autorizado, 090 graus, 14 horas. Controle Salvador, bom dia, total 991. 991, conforme autorizado, vigilância. De pouso. Ah, até Oscar. Eu informo que a operação é por instrumentos agora. O senhor deve aguardar a melhora. Livre regresso, chama estacionado. Voo no 260, no solo 39, libera a direita, solo 121, decimal 9. 1219, igual 1260. Já liberou a pista? Ciente. Afirmativo. Ciente. Pouca visibilidade aqui. Afirmativo. On survival. Toca dentro, down level 0. 4-0, altimeter 1-0-1-4. Roger, squad event, altimeter 1-0-1-4, 0-4-2-0-7. Passo gol, 1-2-6-0. Nono, informa que está efetuando um pequeno desvio à direita para evitar formações. Livre. Prossiga. O Oscar Lima Quebec solicita um táxi até o hangar da Baeté. Confirma sua posição. Está no pátio 3, homem. Está autorizado até a saída do pátio 3 e vai aguardar para ingresso no pátio principal, tá ok? Sim, até a saída do pátio 3, Oscar Lima Quebec. No solo 42, libera a direita, solo 121, decimal 9. 219, lembrando a direita, 3296. Então, 9911, voa direto para ti. Voa mantém o perfil devido a tráfego de aproximação do setor norte, subindo ao 310. Subiu ao 310, mantendo o perfil na flor de Albo da presente. Flor de Albo da presente, total. Agora é o TAN 3296, livrou. 3896, prossegue via Alfa, chamante da Juliette. Via Alfa, chamante da Juliette, TAN 3296. Falagem de Sena 0, 3602. Oscar Lima, Quebec, qual foi a sua posição? Vai descer o taxi agora, até a saída do pátio 3. Ah, sim, a gente me chama então na saída do pátio 3. Sim, então, Oscar Lima, Quebec. Estamos com espera, dá uma olhada, pronto. Autorizado, nem mantém. Ali já tem 5490. Então, está matando o robô teórico. Prossiga. Já está dentro de lá? Ainda não, estamos com 4500 de visibilidade, teto de 1300 pés. Nem para pouso e decolagem aqui, está permitida? Visual não. 602, decolou os 43, chama o controle. 3562. O 3602, só para informar, tem um pássaro na lateral esquerda da pista, mais pro final da pista. Certo, um pássaro morto na pista? Afirmo, 3602, na lateral da pista. Ciente. Solita 3602. 3602, conforme vigilância. Possível voar direto Leda 3602. Olimpo 03, Salvador. A escuta. O FIM já está para retorno, Salvador. Negativo, negativo. Ainda vai permanecer por mais uns 20 minutos na área. Está regressando aqui no limite. É, falando que o senhor está fora da área, afastando-se da área agora a 8 milhas afastado. Eita, está sem resistência, graças. TAN 3602, submantenha 140 restrito. Restrito 140, o TAN 3602, poderia voar da EL, da presente? Autorizado da EL. Voando da EL, 3602. Azul, 407, reduce, 2509. Poxa, é o trip 5490? Prossiga 5490. A gente vai impraticabilizar a pista por uns 5 minutos aproximadamente, devido à informação de pássaro morto na lateral direita. Aguarde vistoria. Paciência, o pássaro informado está no final da pista. Autoriza o trip de decolagem imediata? Vamos aguardar a rápida vistoria, a trip 5490. Paciente, senhor, mas o trip decola antes da metade da pista. Aguarde. Aguardando 5490. Eu ainda reduzo 250. Down 040, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250